O Confiança venceu o Náutico por 4-0, com gols de William Santana, Rafael Vila, Nirley e ele de novo, Rafael Vila. A partir das 7 teremos CSA e Avaí, 7:30 Vitória e Vasco, e às 9:30 da noite você ouve aqui na Rádio Mirante M, Vila Nova e Sampaio Correia. Na narração de Gilson Rodrigues, comentários de Jura Cecílio, reportagens de Afonso Diniz e plantão de Tércio Dominique. Bom, na Série A do Campeonato Brasileiro, jogo em curso, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Gol de Pablo para o time paulista e para o time paranaense, gol de Renato Kaiser. Daqui a pouco, às 9 da noite, vamos acompanhar Cuiabá e Bahia e, simultaneamente, Palmeiras e Fortaleza. 6:58, a gente não poderia deixar de registrar a vitória do Brasil em cima da Espanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, com gol de Matheus Cunha, 46, do primeiro tempo, e Malcom na prorrogação, né? 3 minutos, o Brasil foi campeão olímpico em cima da Espanha, né? Um sábado de muitas glórias para os esportes, né? Brasileiros, enfim, para os brasileiros nos Jogos Olímpicos, que ganham 3 medalhas. E ainda vamos acompanhar 2 partidas que já possuem medalhas garantidas, né, para os brasileiros. No vôlei vamos acompanhar a partida contra os Estados Unidos e também vamos ter boxe feminino, isso mesmo. Hoje já tivemos uma medalha no boxe e também vamos ter no boxe feminino um combate, né, entre Harrington e Bia Ferreira. A Harrington, ela é da Irlanda, né? Kelly Harrington. E a Beatriz Ferreira vai estar representando o Brasil. Isso mesmo. Então, gente, esse foi o resumo dos resultados aqui para você. Agradeço muito a audiência, a participação dos seus ouvintes. Você fica agora com a programação musical. Na sequência, teremos jornada esportiva muito esporte aqui na Mirante, com as emoções de Vila Nova e Sampaio Correia. Tenham todos uma excelente noite de sábado. Mirante AM, DYH920, 600 kHz, onda média, 10 mil watts de potência, estúdio na Avenida Anajanta em 200, São Francisco, São Luís, Maranhão, Rádio Mirante Stereo SAC, Brasil C2, na internet, miranteam.com, baixe o aplicativo grátis, telefone 98-3215-5060, Mirante AM, a rádio do Maranhão. Clínica Espiritual Palácio dos Orixás, Mestre Antônio Rodrigues, Mercado Central, próximo ao Candelódromo. Informações 983-130803 ou ainda 086-998-181460. Informa a hora certa. Faça sua consulta e tenha a solução dos seus problemas. O professor Antônio Rodrigues, portador de grande força espiritual, conhecedor dos mistérios da velha Bahia e do Maranhão, com os seus guias espirituais, resolve o seu mais difícil problema, como amores não correspondidos, casamentos difíceis de realizar, negócios embaraçados, seus trabalhos são rápidos e garantidos, passes e orações grátis. Após as consultas, lembre-se, aqueles que menos acreditam são os que mais necessitam de uma oração. Faça sua consulta e tenha a solução de seus problemas. O professor Antônio Rodrigues atende. Pensou em construir? Pina pré-moldados, tudo em pré-moldados em geral, material bruto e de acabamento, além da maior variedade de pisos. Ligue, faça seu orçamento, 3243-1203, entrega rápida, Pina pré-moldados, africanos e areinha. Refrigerator atua em soluções em refrigeração comercial, doméstica e industrial há 19 anos. Ofertas de manutenção de refrigeradores, suítes e lavadoras. Levamos até a sua casa a qualidade das nossas marcas. Trabalhamos com confecção sob encomenda para borrachas de balcões, expositores e refrigeradores. Também trabalhamos com venda de câmaras frias sob encomenda. Peça seu orçamento com nossa equipe de vendas. Contatos, Unidade Mercado Central, WhatsApp 9 83 31 8, Unidade do São Cristóvão, WhatsApp 991020993. Refri Center, quem conhece, recomenda. Bombons e Companhia, uma loja que vende todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, balas, pirulitos e chocolates da melhor qualidade. Abasteça seu comércio e seu supermercado com os melhores preços e entrega imediata. Biscoitos pouquinho, de vários sabores, você só encontra na Bombons e Companhia. No interior, lojas em Pinheiros, São Bento, Viana, Santa Inês, Simão, Santa Luzia, Codó, Caxias, Muriticupu, Rosário, Vitorino Freire, Nunes Freire, Chapadinha, Zedoca e em vários bairros de São Luís. Distribuidor exclusivo do biscoito Copinho no Maranhão. Bombons e Companhia. Sempre uma loja bem pertinho de você. Para ser de uma vida inteira, uma obra precisa de um alicerce seguro, de uma base sólida. Aí é juntar garra e perfé. Marca registrada de um povo bravo, de uma gente forte. E as conquistas virão uma a uma. A vitória de um filho, a realização de um pai, a construção de um lar. Exemplo de obra de uma vida que unem pessoas que erguem histórias que nunca têm fim. Porque são construídas e divididas diariamente. Cimento Bravo, para a obra de uma vida. Rádio Sucesso.